Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo durante estes 30 minutos, acompanhada das nossas guitarras, violas, poetas e fadistas, quatro elementos que formam nada mais, nada menos do que a maravilha portuguesa que é o fado. Deixe-se ficar por aí durante estes 30 minutos e ouça então os fados que mais gosta e os fadistas que mais boas recordações lhe trazem. Já sabe que pode fazer parte deste programa fazendo o seu pedido musical através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Também nos pode enviar uma mensagem para a nossa página no Facebook, em facebook.com/radioantenaweb, ou então no nosso grupo, que tem o nome simples de Antena Web. Junte-se a nós, porque locais não há, ou melhor, locais não faltam para pedir a sua música. Também nos pode escrever aqui na box de comentários da página do canal. Bom, agora sim vamos à música. E a primeira voz que nos canta hoje, na primeira seleção de três fados, é a Cátia Guerreiro, que nos traz Amor de Mel, Amor de Fel. Logo depois, ficamos com Desespero, na voz de Nízia, e terminamos esta nossa primeira seleção de três fados com Mansarda, na voz de João Ferreira Rosa. Fico por aí, aqui no seu Fado Maior, no Canal 1 da Rádio Antena Web. Thank you.